escuridão. Os mano vive na angústia. Os cara tá 5, 7, 1, 12. A cara é pensar no seu futuro. É bom não desandar. Nadar de flores no caixão e sem viver de jumbo. A vida inteira foi só pensar. Vou me dar bem, muito bem na fita. Será que o crime vai recompensar? Vai tirar a dor e ficar sem ferida. A vida inteira foi só pensar. Vou me dar bem, muito bem na fita. Será que o crime vai recompensar? Vai tirar a dor e ficar sem ferida. 157 adiando o atraso. Aê, marquinho X na resposta correta chegado. Até quando vamos viver dessa forma? Até quando vamos morrer dessa forma? Trocar de tiros com a polícia já não dá mais. Sobrevivente aquele que procura paz. A paz de que vale as correrias, fitas erradas. De que vale os tiroteios pela madrugada. De que vale o respeito que o calibre te deu. Se no final da história só morre você ou eu. Sonhou com fama, sonhou com grana. Infelizmente só sonho que não passou de um maldito sonho. Quem não sonhou com uma vida de acordo? Aê, inteiro carro, uma casa e dinheiro no bolso. Também sonhei, sei que meu coração não foi o primeiro. Mas alguns transformaram seus sonhos em pesadelo. A armadilha do sistema é a ambição. Apesar que eles querem a mente dos irmãos. Favelados, desesperados, periféricos. Vida do crime, cadeia o cemitério. Aê, conheci exemplos e quase que fui mais uma. Que deu motivo, morta com tiro, mas não. Não fiz o jogo de quem joga do lado contrário. Abri os olhos e vi o meu adversário. Sistema que mata pobre, joga no abismo. Cadeia superlotada, vida do crime, só prejuízo. E nesse Só prejuízo, escolha seu caminho. A vida inteira foi só pensar. Vou me dar bem, muito bem na fita. Será que o crime vai recompensar? Vai tirar a dor e ficar sem ferida. A vida inteira foi só pensar. Vou me dar bem, muito bem na fita. Será que o crime vai recompensar? Vai tirar. Sofrimento. Quem não entrou, é não se envolve.